Nesta época de grande luta pela nova parte, nós brigamos como selvagens não organizados contra um antigo poder organizado. A luta parece desigual, mas em assuntos espirituais não vence o número, e sim a força das ideias. Franz Marc, 90 anos atrás.